A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vai dar início ao 17º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Que boa tarde simpático para começar a tarde. Eu sei, eu amo. Vamos então ficar com uma boa sugestão musical de João Oliveira, como é habitual. Miúdos, assim é designada a música da banda Dama. Lançada em meados de janeiro, esta música foi inspirada na música Garotos, de Leoni. A versão é só lançada há mais de 10 anos. Os teus olhos e os teus olhares, milhares de tentações. São tão mulheres, seus truques e confusões. E agarram pelos, pelos, boca e cabelo, peitos e poses de apelo. E agarram pelas pernas certas mulheres que, como tu, levam-me sempre onde querem. Miúdos não resistem aos teus mistérios. Miúdos nunca dizem não. Miúdos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só miúdos. Pois é, queríamos ser dois miúdos para sempre, mas cada dia tem um aspecto diferente. É não saber ficar triste e contente, não aprender a sentir frio e quente ao mesmo tempo. Esboço um sorriso ao pegar a tua mão no paraíso a passear de balão. Deixas-me sem juízo a dedicar-te a canção, sobre nós dois a flutuar numa bola de sabão. Não sei se é muito como sou a tudo, fazes-me sentir puto ou adulto, mais imaturo, mas não discuto. Deixas-me sem assunto, saber que sou um miúdo faz-me sentir ainda mais puro. Querer-te ter sem te saber cuidar é querer-te ver sem te poder olhar. É como um miúdo não te saber julgar, entrar dentro dos teus jogos e deixar-te ganhar. Miúdos não resistem aos teus mistérios. Miúdos nunca dizem não. Miúdos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só miúdos. Eu quero tanto, mas não sei como. Portanto sei, mas não quero que ela me tome. Como um miúdo, só com esquemas para ter tempo de antena, que invente temas, faça lemas e depois some. O que ela tem eu já sei bem. Eu sou miúdo, mas sem recreio, mas com receio, como no primeiro beijo, que ela não sinta lampejos da nossa chama e se queixe, e que eu nunca mais a vejo. Eu sei que ela está no controle e tem o que me deixa louco e sem qualquer abertura. Será que isto dura? Será que ela me quer? Ou quer aventura? Eu não percebo esta mulher. Ela percebe tudo e, apesar da mesma idade, eu sou só um miúdo. Miúdos não resistem aos teus mistérios. Miúdos nunca dizem não. Miúdos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só miúdos. Só miúdos. Não. Oh não. Só miúdos. Continuamos com as entrevistas aos coordenadores dos clubes do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco o coordenador do Clube de Robótica, professor Hilário Russo. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos. É para mim um prazer estar aqui no Clube de Rádio Escola, não é? E pronto, vamos lá então à entrevista. Muito bem. Então eu gostaria que, em primeiro lugar, nos apresentasse o Clube de Robótica aos nossos ouvintes. Portanto, o Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital foi criado há cerca de 4 anos. Portanto, este é o 4º ano de existência. Foi criado na altura da CAP, por um gosto do professor Albano e do professor Ricardo Bichinho, que estava a lecionar nesse ano na escola. Decidiu-se então abrir o clube de robótica, porque realmente estamos no século XXI e fazia todo o sentido. E o clube de robótica então existe na escola para promover a robótica na instituição e também para levar a bandeira da instituição para concursos do género. Fala-nos da mais-valia que os alunos que se inscrevem neste clube têm pelas atividades que aqui desenvolvem. Ora, como eu disse, nós estamos no século XXI, portanto a robótica já está presente nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, não é? Nas escolas, portanto, aliada ao processo de ensino-aprendizagem, pode ser encarada como uma ferramenta valiosa de motivação para a aprendizagem até de outros conhecimentos, porque eu posso recordar que a robótica inclui conhecimentos também de outras áreas, como a matemática, a física, a mecânica, a informática ou até as artes na construção do robô. Pode-nos falar dos trabalhos que têm sido desenvolvidos nestes anos? Trabalhos, é assim, o mais visível é realmente os concursos, as participações nas competições, algumas de âmbito nacional, outras mais regional, mas principalmente no Buto Olímpico, na Universidade de Coimbra, no qual recebemos no ano passado o primeiro lugar e o terceiro lugar. Não foi diretamente o Clube de Robótica, mas foi com conhecimentos que alunos do curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que também pertenciam ao Clube de Robótica, tinham e puderam incluí-los no desenvolvimento do robô que foi a concurso. E também o terceiro lugar no concurso de âmbito nacional, o robô bombeiro, no Instituto Politécnico da Guarda, no ano passado. Muito bem, isto tem sido um ótimo palmarés que têm tido ao nível da participação em concursos. Temos tido sorte, se calhar, porque outras instituições... Ou se calhar, competência. Talvez. Outras instituições, eu gostaria de falar isto, outras instituições, outras escolas já têm clubes de robótica há mais de 10 anos. O nosso é relativamente recente e podemos nos orgulhar de já ter alguns prémios no nosso palmarés. Este ano, exatamente, o que é que os alunos, são muitos alunos que participam neste clube, o que é que têm feito ou o que é que vão fazer? Não temos muitos alunos, temos 10 alunos neste momento, no passado eram mais, porque tínhamos o curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que tinham vários alunos no curso de robótica, no clube de robótica. Este ano, temos, além de termos cursos profissionais da área de informática e o chefe, eles não têm horário compatível para ir ao clube de robótica. Portanto, temos 10 alunos, também não poderíamos ter muito mais, porque não temos assim tanto material como isso, como outras escolas têm, não temos tantos recursos, apesar de que posso dizer que a direção nunca me negou nenhum apoio, mas gostaria de dizer que temos alunos do 5º, neste momento, ao 9º ano, portanto são tudo alunos aprendizes. Estamos a falar da robótica, em que são necessários conhecimentos, como eu disse, de outras áreas. Se calhar a mais importante é conhecimentos de programação, e programação não se aprende de um ano para o outro. Portanto, são alunos, alguns iniciantes, outros já são de segundo ano. Tentamos, nas aulas do clube, fazer grupos heterogéneos para que uns alunos tentem ajudar os mais novos, tirando pequenas dúvidas, porque senão eu sou o único professor pertencente ao clube de robótica e não conseguia dar apoio, o apoio suficiente e necessário a estes alunos. Este ano também vão participar em alguns concursos? Portanto, este ano, tal e qual como nos anos anteriores, também está previsto participarmos nesses mesmos concursos. São aqueles que, se calhar, implicam menos custos, que são o Buto Olympics em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e o Robô Bombeiro na Guarda. Apesar de que o Buto Olympics tem um custo, vou-vos dizer, são cerca de 3 dias, sexta, sábado e domingo, para a preparação do robô, e depois um outro dia da semana seguinte, de quarta-feira, costuma ser, para as competições, com o robô que foi previamente concebido no fim de semana. E isso implica custo de transporte, custo de alojamento que está na inscrição, e o custo do equipamento para o robô, porque lá o robô é montado e é programado. Portanto, se a escola, se existir dinheiro suficiente para a escola patrocinar isto, seria bom. Tal e qual, da mesma forma, o robô-bombeiro. Implica uma inscrição de cerca de 50 euros, depois mais o transporte são cerca de quase 100 euros, mais a alimentação, implica, tem custos bastante avolumados no momento em que as escolas estão com um orçamento bastante apertado. Vamos se ver. Algum mecenas nos estiver a ouvir e quiser patrocinar este bom trabalho do Clube de Robótica, é só informar aqui a Boa Nova ao nosso programa e poderá ser o patrocinador. Parece-me bem e penso que a escola também agradeceria, não só o Clube de Robótica. Parece-lhe que este tipo de atividades podem ser muito importantes para despertar o gosto dos jovens por esta área? Eu penso que se calhar é aí que reside a maior preocupação, a minha maior preocupação quanto coordenador do Clube de Robótica. Pois acho que as novas tecnologias e as ciências e tecnologias são se calhar as áreas de maior futuro no mundo, e parece-me que se calhar faz falta na escola. Eu até acho que deveria ser uma disciplina obrigatória nesta área, porque a robótica faz parte de nós, faz parte do meio. Hoje em dia olhamos para qualquer lado, temos a robótica presente. Se nós aprendemos nas escolas todo o mundo que nos rodeia, porque é que também não aprendemos hoje em dia a robótica? Nós já não estamos, o mundo já não é igual ao que era há alguns anos atrás. É. Isto mudou e a escola acho que ainda não se adaptou. Ainda não acompanhou esse progresso, não é, ao nível da tecnologia. Por isso parece muito pertinente, de facto, a existência deste clube. Acha que já foi tudo dito? Eu gostaria só de dizer que realmente está agora a dizer que concorda comigo em relação à criação do Clube de Robótica e que a robótica é muito importante. Gostaria de dizer que realmente o Ministério também o considera. Tanto é que o Clube de Robótica é patrocinado pela Direção-Geral da Educação. Se calhar é uma forma... Assim, vem verva para a escola direta. Há verba diretamente para o clube. Mas não cobre todas as despesas. Não cobre todas as despesas, porque isto é material eletrónico, é caro, são comprados todos os sensores, motores, todos os equipamentos necessários para montar um robô, mas existem alguns componentes que nós também gostaríamos de ter e não temos. Não temos capacidade monetária para os adquirir. Vamos ver daqui para a frente qual é o caminho que isto levará. Também já existe a programação no primeiro ciclo. Os alunos já podem chegar ao Clube de Robótica a partir do quinto ano com algumas luzes de robótica, até porque também dá para ligar o Scratch, que é a ferramenta que eles trabalham no quarto ano, dá para ligar o Scratch ao Arduino, que é a plataforma de criação do robô que nós utilizamos. Vamos ver o que é que aí vem. Pois parece muito bem esta existência do Clube de Robótica, porque a escola tem a obrigação de acompanhar o progresso e, neste caso, as novas tecnologias, e parece-me que é fundamental. Agradecemos muito a sua colaboração neste programa e estaremos sempre disponíveis para divulgar as atividades do Clube de Robótica e, de certeza, o bom desempenho que vão ter e as boas prestações que vão ter nos concursos. Então, eu é que agradeço realmente aqui ao Clube de Rádio todo o trabalho que têm feito em prol do nome do agrupamento. Agradeço também e louvo iniciativas deste género em que é possível realmente trazer para fora da escola aquilo que de bom se faz dentro do agrupamento. Obrigado a todos. E neste caso é muito bom trabalho. Até à próxima. Obrigado. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora vamos às notícias, desta vez de âmbito internacional. Parece-me, Inês Garcia, que não são boas notícias. É verdade, esta semana nas notícias de âmbito internacional destaca um relatório que revelou que as crianças do Bangladesh trabalham 64 horas por semana para fazer a nossa roupa barata. Um relatório revelou que existe um número preocupante de crianças com idades inferiores a 14 anos no Bangladesh que abandonaram a escola e têm empregos a tempo inteiro. Em média, estas crianças trabalham 64 horas por semana. Os investigadores estudaram quase 3 mil agregados familiares desprivilegiados dos bairros degradados de Dhaka, no Bangladesh, e descobriram crianças de apenas 6 anos com empregos a tempo inteiro. Outras chegavam a trabalhar 110 horas por semana. Estas recebiam, em média, pelo seu trabalho, menos 2 euros por dia. A prevalência do trabalho infantil no Bangladesh é preocupante, declarou Maria Quadri, uma das autoras do estudo. De acordo com o que descobriu, 2/3 das raparigas com empregos trabalham na indústria do vestuário, o que levanta sérias questões sobre a roupa exportada e o trabalho infantil. Os rapazes têm ofícios mais variados. Alguns trabalham nas obras e no fabrico de tijolos e outros em lojas, ou vendem produtos na rua. 13% deles trabalham também em fábricas têxteis ou em outras partes do setor têxtil. As crianças estão a trabalhar principalmente para sobreempreiteiros em fábricas de vestuário informais, que produzem uma parte do produto que depois é vendido a empresas formais. E estas empresas exportam o produto, explica a investigadora. 36,1% dos rapazes e 34,6% das raparigas declararam sentir fadiga extrema. Outras crianças relataram ter dores de costas, febre e feridas superficiais. A Mina, nome falso para proteger a sua identidade, tem 14 anos e só concluiu o quarto ano da escola primária. Quando seu pai ficou doente, há 3 anos, a Mina começou a trabalhar para ajudar a pagar as contas médicas. Hoje em dia, trabalha 12 horas por dia, com 2 curtas pausas nos serviços domésticos. Perdi muito por não ir à escola, mas a minha família é pobre e o meu pai está doente. Disse, pelo seu trabalho, a Mina recebe 30 euros por mês. Embora a idade mínima de admissão para prestar trabalho no Bangladesh seja de 14 anos, as crianças com 12 ou 13 anos podem realizar trabalhos leves, limitados a 42 horas por semana. Este tipo de trabalho não está claramente definido, mas exclui o trabalho nos caminhos de ferro, em portos ou em fábricas e os turnos noturnos. No entanto, estas leis são em grande parte ignoradas e o governo carece de inspectores de trabalho ou de outras autoridades necessárias para as fazer cumprir. O Bangladesh, com os seus 150 milhões de habitantes, tem feito progresso nas últimas décadas para reduzir a sua taxa de pobreza, que passou de 50% da população para 1/3. Mas mesmo assim, milhões dos seus cidadãos continuam a viver em favelas. Só a escola primária é gratuita e obrigatória no país e muitas famílias querem afirmaram ter colocado os seus filhos no mercado do trabalho e não na escola devido ao valor das propinas escolares. Os investigadores descobriram que a maioria das crianças trabalhadoras tinha dificuldade em ler uma frase simples como "a menina está a brincar". Houve muitas que não a conseguiam ler de todo. O trabalho infantil representa um sintoma de pobreza e uma causa de privação educacional. Transmite a pobreza pelas gerações, prisiona as crianças num ciclo de pobreza e compromete o crescimento económico nacional. O que o nosso estudo descobriu em Dhaka é um microcosmo de um problema global que deveria estar no centro da agenda internacional, disse o coautor do estudo. As crianças que trocam a educação pelo trabalho mal remunerado dificilmente reunirão as qualificações e habilidades necessárias para quebrar o ciclo da pobreza entre gerações. Apesar da notícia não ser feliz, é uma realidade muito crua que existe no mundo e particularmente em países orientais como o Bangladesh. Percebemos agora porque é que a roupa a que nós compramos e que diz Made in Bangladesh não chega tão barata. Há aquelas grandes superfícies que vocês veem, que às vezes nos surpreendem até os preços a que vêm as t-shirts e que vêm as calças, etc. Percebem que utilizam mão de obra barata e neste caso utilizam mão de obra infantil. Claro que isto nos revolta porque nós vivemos aqui no mundo ocidental em que as crianças felizmente já têm direito a uma escolaridade até serem jovens, até aos 18 anos, obrigatória e gratuita. Não sei se vocês sabem, mas não há muitas décadas nós tínhamos praticamente esta realidade em que a maior parte das gerações anteriores, particularmente a geração dos vossos avós, vivia ainda esta realidade. Começavam a trabalhar por volta dos 10 anos, como estes meninos, às vezes ainda antes. Hoje já estamos anos-luz disto, felizmente. Hoje os jovens, o lugar das crianças e dos jovens é na escola, porque é aí que se preparam, é aí que abrem horizontes, é aí que obviamente vão desempenhar profissões mais bem remuneradas e onde se sentem obviamente mais felizes. Estas crianças ficam aprisionadas numa teia do qual nunca vão conseguir sair. Vão ser sempre explorados a vida toda, vão ter uma baixa escolaridade. Reparem que muitos nem conseguem ler, porque andaram muito pouco tempo na escola. Gostava de saber a vossa opinião. Choca-vos que em pleno século XXI estas situações permaneçam? Ou acham que isto... Reparem que temos multinacionais de grande prestígio e nós basta ir a essas lojas e comprar bonés e comprar sapatilhas e vemos lá made in Bangladesh, como vemos made em China e em Coreia e noutros países do Oriente, onde nós sabemos que há exploração de mão de obra. Portanto, isto é o capitalismo puro e duro, onde no Ocidente vendem sapatilhas, por exemplo, de grandes marcas a mais de 100 euros e nós sabemos quais foram os custos de produção destas sapatilhas no Oriente. Foram baixíssimos. Portanto, alguém aqui pelo meio está a ganhar muito dinheiro à custa de sofrimento destes milhões de meninos. Opiniões. Eu parece-me que esta situação acaba por ser ainda pior do que aquela que se vivia, por exemplo, há 2 gerações atrás no nosso país, porque isto é pura escravatura tendo em conta aquilo que é pago. Penso que trabalhar por um preço inferior a 2 euros por dia e com um horário laboral de 8 a 12 horas, penso que realmente que é imenso e é uma grande escravatura para as crianças. Porque ainda se fosse um trabalho remunerado com dignamente, sendo escravatura na mesma, obviamente, que as crianças nessa idade deverão andar na escola, também para terem um dia uma opinião mais formada na sociedade enquanto cidadãos. No entanto, pelo menos que o trabalho fosse bem remunerado. Isto realmente tem que ser combatido porque prejudica muito a economia mundial. Por exemplo, depois nós vamos às lojas, vemos os nossos produtos nacionais e dizemos que as nossas empresas é que estão a ter lucros avultados. Mas não, realmente devemos perceber que grandes marcas internacionais recorrem a estes esquemas de escravatura infantil para nos venderem produtos mais baratos e concorrerem com as nossas marcas portuguesas, onde todos os direitos são cumpridos no trabalho e são pagos salários dignos às pessoas. Portanto, são essas as diferenças que depois não ajudam a nossa economia a crescer e que por vezes as pessoas não veem olhando apenas ao preço do produto. Situações destas chocam-me, como é óbvio. É uma realidade que não é exclusiva do Bangladesh, é uma realidade mundial. E nós, indiretamente, andamos a alimentar um pouco esta situação, porque andamos a utilizar produtos que tiveram mão de obra infantil. Mas como é que vamos parar isto? Se formos a ver, qualquer dia não investimos, porque as grandes marcas, e muitas mesmo, têm por trás uma grande tropa, e é mesmo uma tropa de crianças que trabalham para elas. Por isso, sim, por exemplo, apostar na utilização dos produtos nacionais, sim, é uma excelente alternativa. Relativamente à educação, os nossos jovens muitas vezes queixam-se de andarem na escola, do trabalho que têm. É verdade, nós queixamos-nos às vezes, mas tenho a certeza que estas crianças dariam tudo para ter este pequeno privilégio de estudar, porque acho que valorizam mais estas pequeninas coisas do que nós, que temos tudo e que às vezes não valorizamos aquilo que temos. De facto, tu dizes bem, apostar no produto nacional é uma boa opção. Aliás, nós sabemos que muitas das nossas fábricas têxteis já faliram à conta desta concorrência que vem do Oriente. A Bárbara também quer dizer, como jovem atenta que é... Nesta situação há imensos aspectos que nos chocam e toda a gente sabe que isto é verdade e que esta é uma realidade que nos assombra, mas são poucos os que fazem e os que tentam combater isto. Quando é as épocas que há necessárias mais compras, as pessoas não vão à Baixa de Coimbra ou à Baixa de Lisboa a fazer as suas compras. Vão a um centro comercial onde na maioria das lojas é esta realidade que se encontra e é lá que faz todas as suas compras. E depois vamos às partes baixas das grandes cidades portuguesas e o que vemos são lojas fechadas ao abandono e lojas que antes... A grande roupa nacional que era ali produzida agora estão completamente fechadas e caíram na falência porque o consumo vai apenas para estas grandes multinacionais que opta pelo trabalho infantil. Relativamente à educação nestes países, acho que já quase tudo foi dito, tendo em conta que é completamente triste, crianças... querem trabalhar, a receber o que isto é o que, sim, são ordenados completamente miseráveis e 30 euros é o que uma pessoa gasta numa semana para comer nos nossos países, então 30 euros para uma criança estar a trabalhar que não tem educação, não sabe ler nem escrever, a grande maioria e eu pergunto-me o que é que será o futuro deste país se não for mais crianças, vão ser países completamente invadidos e que todas as empresas vão ser estrangeiras, um país que não tem um desenvolvimento próprio, que não evolui por si mesmo e é preciso o incentivo de estrangeiros, que são as únicas pessoas que vão conseguir que este tipo de países, não que progrida, mas que consegue investir nestes países, porque não há as crianças, que serão os futuros jovens e os futuros adultos que poderão evoluir o país, e estas crianças não existem, são apenas crianças completamente exploradas para o resto da vida. Sim, porque nestas latitudes há mão de obra infantil, há exploração de mão de obra infantil, mas também há exploração de mão de obra adulta, como vocês sabem, os salários lá são abusivamente baixos de adultos. Aliás, assistimos já não há muitos anos à derrocada de uma fábrica que tinha cerca de 1000 operárias a trabalhar em condições subhumanas e que ganhavam também cerca de 40 euros por mês. Portanto, estamos a falar numas condições de trabalho de completamente degradantes e estamos no século XXI. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com o Mundo Automóvel e com o Micael Nunes. Exatamente, com a notícia de que alemães e asiáticos estão juntos pelo hidrogênio. O grupo acabado de formar, Hydrogen Council, é constituído por 13 empresas. Toyota, BMW, Daimler, Honda e Hyundai juntaram-se, entre outras empresas, às petrolíferas Shell e Total num investimento global de 10 mil milhões de euros em produtos relacionados com o hidrogênio nos próximos 5 anos. Todos os construtores de automóveis mencionados têm ou pretendem desenvolver modelos movidos a pilha de combustível e uniram-se para provar que esta tecnologia não é apenas uma mera alternativa aos modelos a combustão tradicionais, mas uma fonte de energia mais limpa. A título de exemplo, a Toyota afirma que, juntamente com os restantes intervenientes neste grupo, poderá reduzir em 90% as emissões de dióxido de carbono até 2050. Para concretizar este intento, o construtor nipónico pretende lançar um conjunto de plataformas de grandes dimensões de extração e aumentar as infraestruturas de abastecimento de hidrogênio. Recordemos que o investimento atual com produtos relacionados com o hidrogênio é de 1,4 mil milhões de euros ao ano. Bom, esta é uma tecnologia realmente que pode ter pernas para andar e, como nós sabemos, já está muito patente nos autocarros que circulam principalmente nas cidades. Somos ao Porto ou Lisboa, já vimos que há muitos autocarros movidos a hidrogênio. Esta aqui é uma fonte realmente de energia bastante limpa e que esperemos que tenhamos frutos desta investigação que é realizada entre as diversas marcas mencionadas. Que abandonemos definitivamente lá para 2020 e tal os combustíveis fósseis. Carros elétricos primeiro, depois carros a hidrogênio poderá ser. Exatamente, temos que pensar que estamos a investigar no bom caminho e a desenvolver os nossos produtos para um futuro mais limpo. Muito bem, e agora vamos às provas. É verdade, e damos conta do regresso do WRC edição 2017, que não podia ter começado da melhor forma para o atual detentor do título, sendo o primeiro triunfo do francês ao serviço M Sport. Ao volante de um Ford Fiesta, o ex-piloto da Volkswagen, Sébastien Ogier, iniciou a defesa do título mundial de rallies com um triunfo no Rally de Monte Carlo. O piloto da M Sport, que assim rubrica o primeiro triunfo para a equipa da M Sport desde novembro de 2012, foi 2 minutos e 15 segundos mais rápido do que Jerry Matti Latvala, da Toyota, que regressou da melhor maneira depois de 17 anos de ausência. A fechar o pódio ficou Ed Tanek, também da M Sport, a 2 minutos e 57 segundos do vencedor. Para Ogier, foi o quinto triunfo em Monte Carlo. O francês ocupou a liderança no final do dia, depois de Thierry Neuville, da Hyundai, ter tido um acidente que lhe danificou a suspensão. Recordar então aos nossos ouvintes que a próxima jornada iniciar-se-á a 9 de fevereiro no Rally da Suécia. Estejam atentos. 100.2 Oliveira do Hospital. Se me deixasse ser, é o novo single de Tiago Bettencourt, lançado no início de janeiro, irá fazer parte do seguinte álbum dele. Nome e data de lançamento ainda desconhecidas. Se me deixasse ser, o sítio onde podes voltar, depois do dia entardecer, ou quando a noite te agarrar, corpo forte de ficar, a casa de permanecer. Casa para regressar. Se me deixasses ser, seja onde for, se o filme fosse meu, na luta contra o mal, tudo o que te faz doer, morria no final, quando o escuro não passar e te cega como uma prisão. Resgatar, lavar o coração. Se me deixasses ser, se fosse eu a mandar, fazia-te ver. Frente ao precipício, juntos pela mão, se hoje queres saltar, quero ser razão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se me fizesses crer, no sítio onde posso voltar, para um dia entardecer, ou quando a noite descansar, na casa de permanecer, a pedra que fazemos chão, para me rever, lavar o coração. Se me fizesses crer, se fosse eu a mandar, fazia-te ver. Frente ao pela mão, se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. Se hoje queres saltar, eu quero ser razão. se hoje queres saltar, quero ser razão. Bem, vamos mudar de tema, mas continuamos muito atentos, agora com jovens atentos, e ao que parece, alguém anda aqui muito preocupado com o peso das mochilas dos nossos jovens estudantes, não é assim, Bárbara? É verdade, mais de 5 mil portugueses assinaram uma petição contra o peso das mochilas escolares. Uma petição subscrita por mais de 5 mil pessoas, entre elas especialistas em ortopedia, defende medidas urgentes para reduzir o peso das mochilas dos alunos e pede a intervenção da Assembleia da República para legislar sobre a matéria. 13 anos depois de um estudo da Associação de Defesa dos Consumidores, DECO, ter identificado que mais de metade das crianças dos 5 e 6 anos de escolaridade transporta peso a mais nas suas mochilas escolares, os signatários desta petição pedem urgência na resolução do problema. Entre os signatários estão o ator e ensinador José Weilenstein, vários médicos fisiatras, a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação e a Confederação Nacional das Associações de Pais. Os autores pedem urgência na resolução do problema e propõem, entre outras medidas, que se legisle no sentido de definir que o peso das mochilas escolares não deve ultrapassar os 10% do peso corporal das crianças, tal como sugerido pelas associações europeias e americanas. Na petição, defende-se a obrigatoriedade de as escolas pesarem as mochilas das crianças semanalmente, de forma a avaliarem se os pais são conscientes desta problemática e se fazem a sua parte no sentido de minimizar o peso que os filhos carregam. Para tal, cada sala de aula deverá contemplar uma balança digital, algo que já é comum em muitas escolas, devendo ser vistoriada anualmente. Sugere igualmente que as editoras possam criar livros escolares divididos em fascículos retiráveis, segundo os 3 períodos escolares, e que os conteúdos dos manuais sejam os mais concisos e sintéticos possíveis. As crianças de hoje, adultos de amanhã, representarão gastos ao Estado, tanto no que respeita a consultas médicas e ou de especialidade, que poderão prolongar-se por vários anos, como no que concerne a baixas médicas e abstenções profissionais, sublinham os signatários. No trabalho elaborado há 13 anos, a DEC concluiu que 53% das crianças abrangidas transportavam mochilas com uma carga acima do recomendável pela Organização Mundial de Saúde, isto é, superior a 10% do próprio peso. A pior das situações foi verificada numa criança de 11 anos, com 32 quilos, que transportava uma mochila que pesava 10 quilos. Segundo o mesmo estudo, 61% dos estudantes com 10 anos transportavam cargas excessivas, o mesmo acontecendo a 44% dos estudantes com 12 anos. Independentemente da idade dos alunos, o estudo acrescentou que a porcentagem de mochilas com peso a mais era maior nas escolas privadas do que nas públicas. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Em todo o mundo, estima-se que existam aproximadamente 600 milhões de cachorros que vivem nas ruas. É uma situação difícil e complexa de se resolver, sendo que a grande maioria dos governos carecem de políticas públicas para ajudar a solucionar esta questão. Mas o que parece impossível para muitos países tornou-se realidade na Holanda. Sem nenhum tipo de sacrifício ou apreensão dos animais em canis, o país europeu conseguiu o título de primeiro do mundo sem nenhum cachorro a viver nas ruas. Esta façanha faz parte de um plano do governo baseado em 4 pilares. Leis duríssimas para quem abandona os cães, com multas que atingem a casa dos milhares de euros, campanhas de castração e consciencialização, além de altas taxas de imposto para quem compra cachorros de raça. Com isso, a Holanda conseguiu evitar a reprodução dos cães que viviam nas ruas, além de fazer com que as pessoas dessem preferência à adoção dos bichinhos, até então abandonados. Um belo e inteligente programa, que deveria seguir de exemplo para outros países do mundo. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sim, que por cá continuamos a esquecer desse pormenor. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora à consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues, que desta vez nos traz boas notícias. A população de veados na Serra da Lousã aumentou de cerca de 100 animais nos anos 90 para mais de 3 mil. Anunciou recentemente a Universidade de Aveiro um crescimento que os cientistas consideram um êxito. O coordenador da Unidade da Vida Selvagem da Universidade, Carlos Fonseca, disse à agência Lusa que a nível nacional e internacional é um dos projetos de repopulação de sucesso. E que qualquer dia até se podem encontrar veados na Serra da Estrela. Por ser um animal de grande porte, pode atingir 180 kg e 2 metros de altura com hastes. A reintrodução do veado acabou por gerar conflitos com a população. Os veados acabam por chegar perto das casas, alimentam-se nas hortas e explorações agrícolas, o que levou a que permitissem a sua caça a partir de 2007 como forma de controle da população. O programa de repovoamento na Lousã, onde esta espécie estava extinta desde os finais do século XIX, começou em 1995 com cerca de 100 animais e até 2004 foram reinseridos em vários concelhos da região da Serra da Lousã. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Stormin é o primeiro single de Bowie 70, um álbum de tributo a David Bowie produzido por David Fonseca. David Fonseca juntou-se a um elenco de músicos portugueses e criou o Bowie 70, um álbum de tributo a David Bowie no ano em que celebraria 70 anos. O primeiro single, Stormin, foi divulgado esta sexta-feira, no dia em que o álbum passa a estar disponível para pré-venda no iTunes. O dia de lançamento está marcado para 17 de fevereiro. E agora vamos ficar também atentos para uma sugestão de leitura da Sofia Pereira. O livro que trago esta semana é The Perks of Being a Wallflower, As Vantagens de Ser Invisíveis, de Stephen Chbosky, agora adaptado aos cinemas com o mesmo nome. A obra fala de um rapaz chamado Charlie. Charlie é um rapaz simpático, tímido e com uma personalidade diferente, mas que até aos seus 15 anos tem levado uma vida difícil, ao mudar-se para uma escola nova, sem dificuldades em integrar-se. Com os nervos à flor da pele, Charlie sente-se deslocado neste novo ambiente e isola-se. O seu professor de literatura, no entanto, acredita nele e vê-o como um gênio. Mas Charlie continua a ter uma autoestima baixa, até o dia em que parte da sua monotonia diária quebrada ao conhecer Patrick e Sam. Digamos que passei a ter um novo livro preferido. Steven Chbosky é literalmente um gênio. A obra está escrita em forma de diário, narrada por Charlie. As semelhanças que sentia ao ler a mente de Charlie foram inacreditáveis. O livro é mágico, com forte espírito crítico de um escritor, pelo qual fiquei completamente rendida. O livro fala da adolescência de um modo realístico, ou que eu gostava que fosse atualmente, fala temas importantes ao debater como a homossexualidade, o aborto, as drogas, o bullying, o suicídio e os abusos sexuais. É uma obra que vai para além da típica adolescência e que aborda, de um modo profundo e significativo, a mente de um jovem de 15 anos. Tenho uma afeição especial e pessoal para esta obra. É valorosa, importante, elucidativa, transformadora, criteriosa e amável. São as palavras que encontro para um livro que carrega uma mensagem tão marcante. E como disseram o professor de literatura a Charlie, ao lerem este livro, tentem ser filtros e não esponjas. Deixo aqui um excerto de um poema que aparece na obra. Num pedaço de papel do seu caderno, ele escreveu um poema e intitulou-o Inocência, uma questão, porque a questão era sobre uma rapariga e isso estava em toda a parte. E o seu professor deu-lhe um A e um olhar muito estranho. A sua mãe não abraçou à porta da cozinha porque ele nunca lhe mostrou. Boa Nova, irresistível. E agora vamos viajar, uma viagem diferente, não é assim, Patrícia? Sim, vamos lá por Portugal, um guia que reúne o melhor do interior do país. Para lembrar que há muito para ver e fazer no interior, a Foz Caminho lançou uma agenda com sugestões para o ano inteiro. A Rede Aldeias do Xisto está a oferecê-la na compra de um fim de semana. Vamos lá! Por Portugal é o manifesto por trás da ideia e também o nome do guia que viaja por 7 áreas de influência. Aldeias de montanha, aldeias históricas de Portugal, Alto Alentejo, Beira Baixa, Rota da Estrada Nacional 2, Rota da Terra Fria Transmontana e Aldeias de Xisto. Ao contrário das agendas tradicionais, Vamos Lá por Portugal tem quase tantas páginas escritas como espaço para escrever, para além de cada dia ter indicação quando se justifica de uma festa ou iniciativa desta região do país. Toda a segunda metade do livro é composta por um calendário com as festividades religiosas, os festivais de música e de gastronomia, as feiras de produtos locais ou até fenómenos da natureza, mês a mês. Ao todo são 111 sugestões que se destacam, por serem exclusivas do interior do país ou por corresponderem a formas originais ou singulares de comemoração de temas. Lê-se na publicação. Alguns exemplos, um intrudo de chocalheiro do Pudense, com as máscaras coloridas dos caretos em Macedo Cavaleiros, as cerejeiras em flor do Fundão, a romaria a cavalo entre Moito e Viana do Castelo ou o Cinema Eco, Festival Internacional Cinema da Serra da Estrela. O desfile de rebanhos que acontece em Santa Combadão, a 18 de junho, é outra das recomendações. Se já não usa a agenda desde que apareceu o smartphone, tem aqui um bom motivo para voltar ao papel. Se já não visita o interior do país desde que começaram a falar em certificação, tem aqui mais de 100 motivos para o fazer por si e por Portugal. FM Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Parlamento Jovens. 20 de janeiro foi o dia escolhido para a realização das sessões escolares do Parlamento Jovens no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De manhã teve lugar a sessão do básico com a participação de 31 alunos de todas as escolas do agrupamento. 8 alunos da escola secundária, 9 de Lagares, 9 da Cordinha e 5 da Ponta das Três Entradas. A sessão foi presidida pelo professor Artur Abreu, auxiliado pelas alunas Beatriz Gonçalves e Raquel Damião. O tema desta edição, os jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer, pela sua complexidade e abrangência, permitiu aos alunos a discussão de uma grande variedade de assuntos e de medidas. Após 3 rondas muito participadas de perguntas e esclarecimentos, chegou-se às medidas que constarão do projeto de recomendação do agrupamento. Para estarem presentes na sessão distrital, foram eleitas as alunas Inês Brás, nossa excelentíssima colaboradora do programa de rádio aqui presente, da escola secundária, Maria Inês Fonseca, da escola da Cordinha, e Mariana Mendes, da escola de Lagares da Beira. Como suplente ficou a aluna Beatriz Antunes, da escola da Cordinha. À tarde reuniram os 23 alunos de secundário à volta do tema 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico. A discussão, muito acalorada e prolongada, revelou grande entusiasmo por parte dos intervenientes e requereu algum esforço na gestão do debate por parte da Presidente da Mesa, Carolina Soares, e das suas colaboradoras Inês Dias e Catarina Duarte. Após se conseguirem alguns consensos, foram votadas as medidas a integrar o projeto de recomendação e escolhidos os deputados à sessão distrital. Serão eles o Micael Nunes, hoje, nosso ilustre membro do Clube de Rádio, já repararam que o Clube de Rádio está em todas, o João Duarte e o suplente André Mendes. A todos eles e aos candidatos à mesa distrital, Tomás Castanheira e Carolina Soares, desejamos a melhor sorte. Ora, como nós, mais uma vez, temos aqui no estúdio dois destes elementos, precisamente aqueles que foram eleitos em primeiro lugar para a ação distrital, do básico e do secundário, a Inês Brás e o Miquel Nunes, portanto vamos ouvir da própria boca deles como é que correu esta sessão escolar e se estão muito agradados com esta escolha e se acham que estão muito motivados para representar bem o nosso agrupamento em Coimbra. Inês. Sim, acho que estou muito honrada por ir à sessão distrital representar a nossa escola. Eu já há 3 anos que participo no Parlamento Jovem, este é o meu 3º ano. E sim, sem dúvida estou muito entusiasmada porque pela primeira vez vou à sessão distrital. Eu acho que este ano a sessão escolar correu bem. Apesar de este ano acho que as pessoas não participaram tanto, não debateram tanto como nos outros anos. Acho que estiveram muito envergonhados. Tanto que para o primeiro debate, por pouco, eu ia sendo a única a propor-me para debate. Só que depois, alguns da minha lista quiseram-me fazer companhia e depois outros das outras listas também, para não ficarem atrás, decidiram propor-se ao debate. O tema era difícil, eu acho que sim, que sem dúvida era difícil. E agora estou à espera do dia da sessão distrital e espero dar o meu melhor e que corra bem. Muito bem, e agora damos a palavra ao nosso representante do ensino secundário no Parlamento Jovem, o Miquel Nunes. Parece-me que foi um debate com bastante qualidade, em que realmente expusemos as nossas ideias. Felizmente consegui passar, não é verdade? Sinto-me realmente... Exato, já ano passado também tinha passado e este ano a segunda vez. Sinto-me feliz por isso e espero representar da melhor forma a escola em Coimbra e estou confiante de que, como é hábito em anos anteriores, a escola secundária vai conseguir cumprir bem o seu papel em Coimbra e, quiçá, ir até Lisboa. Parece-te que este programa, o Parlamento dos Jovens, é um bom programa para os alunos participarem porque permite desenvolver competências? Eu parece-me sim que esta é realmente uma excelente iniciativa para os jovens se introduzirem na nossa política a nível nacional, porque considero que os jovens na minha idade se calhar estão um bocado aliados a estas questões e é importante os jovens que vão ser o futuro deste país terem uma opinião formada acerca do que se passa na política do país. Temos que ver que isto envolve realmente muitas áreas e os jovens deviam estar realmente mais atentos a tudo o que se passa na política e este é um excelente programa para nós desenvolvermos nossas capacidades e alargarmos nossos conhecimentos. Queria também aqui reconhecer, portanto, o trabalho de todos os restantes colegas da minha lista, como por exemplo o Pedro Oliveira, que também faz parte aqui do nosso clube de rádio e que hoje nos está cá e quer da minha lista. É importante reconhecer todo o trabalho deles. Nós vamos a Coimbra, estes 3 deputados que a professora referiu, vão a Coimbra representar a escola e representar também o trabalho de todos estes alunos que estiveram na sessão escolar, que não foi em vão e que agora vai ser lá representado por nós. E queria também dizer que àqueles que não foram e que pronto, têm a possibilidade, no meu caso e nos meus colegas do 12º ano já não, porque este é um programa que envolve só os alunos do ensino secundário, mas a todos os restantes que para o ano voltem a participar e que se este ano não passaram, pensem que para o ano talvez possam e realmente é ano após ano que nós nos vamos superando para ser cada vez melhor e ter cada vez debates de melhor qualidade na nossa escola e a nível nacional também, se lá chegarmos. Muito bem, muito obrigada. Causa solidária, a Escola Básica da Cordinha. No ano letivo 2015-2016, o professor Artur Abreu lançou um desafio ao primeiro ciclo do ensino básico, escrever uma história com os alunos sobre o tema alimentação e o combate ao desperdício. Desta forma, estaríamos a colaborar com a Associação Particular de Caráter Social e Humanitário de âmbito nacional, que visa combater a fome, a pobreza e a exclusão social através da educação e formação, a Ajudares. Os alunos do 1º e 2º anos da Turma A da Escola Básica da Cordinha escreveram então uma história intitulada O Mais Importante, na aula de português, com a professora Helena Vieira. Esta história foi selecionada e consta do livro Histórias de Encantar. A ilustração foi feita por Catarina Coias. Quem adquirir o livro está a ser solidário. Estão de parabéns, evidentemente, a senhora professora e os alunos. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.